contigo. Mas eu sei que nunca, nunca sigo essas coisas que eu digo são tão boas para mim. Paciência, eis um conselho bom, mas eu sou tão curiosa. Se não fosse assim, tudo estaria bem. Pois é. Ai, e eu, feliz da vida, tão, tão despreocupada da mente e, de repente, eu pensei que me enganei. Não sei. Muito juízo. É o que eu sempre digo, mas eu não consigo ter.